Força Aérea no 368, atinge, mantém 4.000 pés, estima pelo em 1.203. Ciente, o senhor desce da presente para 3.000 pés, ajustado 1.500. Eu, Força Aérea no 368, desce para 3.000 pés, ajuste 1.500. Força Aérea no 368, desce para 3.000 pés, ajuste 1.0.1.5. Controle, Vitorinha Juliette. Prossiga, Vitorinha Juliette. Autoriza a proa direta no 025 para o Vitorinha Juliette. Ive. 025 direta, Vitorinha Juliette. Tem chamado de pouso, Vitorinha Juliette. Está chamando pouso aos 1525. 1225, correção, Vitorinha Juliette. Ciente. Força Aérea 368, atinge e mantém 3.000 pés. Gente. Controle de Salvador, está 3663, Arbor, passa 1.700. Tan 3663, está sob contato radar, saída 340, saída Arbor Eleva. 340, 3663. Dois, da Passaredo, pronto, cópia? Escute, sim. Está autorizado para a vitória da conquista, 260 ao nível, decola da 1-0, faz o peito da saída Arbor, transição Elefa e após voa direto, vitória da conquista. 5471 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Autorizado 260, decola da Arbor, Elefa, após direto, conquista, decola da 1-0. 5471, controle 208, 223. Cotejamento correto, chama proposta na remota 1-4. Parei. Paulo Salvador, bom dia, Xaner 6225, centro de informação Juliette, autorização Brasília 340, negativo RNAV. 68, da presente proa de Duna, 2.000 pés, ajustado 1015, livre sinal LSXA, reporta estabilizado. Autorizado, Ponte Duna, Alfa. Após prossegue Puído e após Puído é Peruísque 1-0, Fox Romeo Mike. 5505 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Autorizado, Brasília 320, Paulo da 1-0, seja bom, transmissão Ibiza. Depois voa Puído, Upper Whisky 1-0, Formosa, transponder 5505, controle 1-0, decimal 8, sou Chanel 6225. 6225, só faço o cheque rádio que eu recebo com forte ruído. Só checando a sua saída é Nitsa, a transição. November India Delta Sierra Alpha. Ok, gente, Nitsa, November India Delta Sierra Alpha. Chanel 6225, como recebe agora? Melhorou um pouquinho. Muito obrigada, chama pronto pro push, Ocean. Vai chamar, obrigado. 3304 para o táxi. Com fim. 3 horas e 37 de autonomia com o ONU 77 a bordo. Pátio Índia Alpha, e quando no ponto de espera, 118.6, 1015 na altimetro, TAN 3304. Pátio Índia e Alpha, 18.6 no ponto de espera, TAN 3304. Puxa bem, tensionamento 35217. Qual foi a matrícula da nave? Perdão, 35221, não puxa acionar. Autorizado, chama táxi, Felipe. Bora, 5221. Controle de Salvador, bom dia. Motion é 6311. Prossiga, Sena 6311. Está sem contato com o centro Recife, senhorita. Está mantendo 160 para prosseguir na descida, voando bom. Gente da Juliette. Aguarde. Salvador, é o bom dia, o TAN 3859. Confirma, por gentileza. TAN 3859, Curitiba, por gentileza. 3859 para Curitiba, 380, mantém-me, escuta e aguarda a copa. Aguarda, por gentileza, a subida. A princípio é da Euleda Eide. Ok, obrigado. 18. Sim, como vai chamar? 6311. Tá mantendo 160 para prosseguir na descida. O Oceaner 6311, bom dia, senhor identificação. Desce ao 040 na chegada Bonte. Sim, identificou, desce ao 040 descida Bonte, informa se deu contato com o centro de descida. O senhor assinando a identificação, o Centro Recife está ciente do seu contato com o Salvador. Sim, de grado 6309. Força Aérea 1368 já estabilizou? Grado 68, estabilizado localizado. Platinou a Sama Torre 1186. 1186. Vitorinho de Juliette. Escuta, Juliette. Somente para informação, temos uma aeronave do Zulu, Alfa Juliette, ingressando agora, passou Coipeba, está no través de Cairua, no 1500 pés, pelo litoral, está com a proa de Valença. Gente, eu vou informar que eu vim contra a Itália. Já está no ideal? Vai alinhar e decolar, pistão no zero, mas 090 graus, 1-1 nós. Gente, ali decola, tá 3304. Foi estabilizado, Força Aerona 368, estabilizado lá. O senhor deseja retornar nossa frequência, o Vitorinho de Juliette? Vai, segue direto na lista. Tá 3663, chama Recife no 288, alternando no 260. 288, 260, 3663. Salvador, confere? Afirmo. Prossegue via Pátio Índia Alpha, quando no ponto de espera, 118.6, 1015 no altímetro. Pátio Índia Alpha, no ponto de espera, vai chamar 218.6, ajustado 1015, 35221. Azul 4299, coordene com a equipe de solo. Após a passagem do tráfego da TRIP retaguarda, uma TR, está autorizado o push no 08. Afirmativa, após o TRIP, autorizado o pushback no gate 8 azul. Pronto, cópia. Pronto, cópia, TAN 3859, prossiga. TAN 3859, está autorizado para Curitiba, 380 é o nível, decola da 10, saída da Euleda Eudes. Em Euds Interceptor, Zulu 44, Sorocaba, Perafa 3110. 5522. É o transponder. 120.8 é a frequência do controle. Gente, Curitiba 380, decolando da Delta, da Euleda, em Eldes, Interceptor, Zulu 21, Sorocaba, Amper Alpha 310, transponder 5522, controle 1208, da 3859. Chama a Proposition 09 também. Chama. Falou, esse né, 6312 para perfeccionamento no Delta. 5221, mantenha a ponte de xera. Vai manter, 5221. Índia November Alpha, autorizado o TAC, 70, sessão da 17. 2223 é o número 2 nesse setor. Eu tenho o tráfego da Oxané no 10 já aguardando pro PUS e após o senhor ser autorizado na remoto no 4. Índia November Alpha, fica atento ao veículo aí no PAT 4 que não está sobre meu comando aqui no solo, ok? Creio que seja um caminhão aí no PAT 4 para ser comunicação com a gente aqui. Web 5811 para Guarulhos está autorizado nível 360. Decola da 10, sai da Arbor, transição Eleva. Após decolagem, curva direita, prossegue via Perzulu 21. 5530 é o transponder, 120.8, controle Salvador. Aqui é autorizado Guarulhos 360, é o Pesolo 21. Decola da 10, curva direita, sai da Arbor, Arbor Elefa, 5530 é o transponder, 208 é o controle. Confirmando o transponder, 5530, Web 5811. Cotejamento correto, chama a proposta no 4. Chamará, muito grato. Aéreo no 4 no 8. Da presente voo e proa de Pelô para interceptar a chegada a Bonf, reporte no ideal de descida. Para o táxi azul 4299, 1115 a bordo, 3 horas e 40, alterna São José do Rio Preto. 5221. Aérea 1368, no solo 13, livre à esquerda, na minha escuta até o corte. Foco no ponto de espera 18612 ou 4299, ajustado 1015, vamos lá. Oxa 6312, assim que o azul inicial táxi, que já começou, autorizado o push no 10. Autorizado o push no 10 para 6312, após o azul. Solo, tá 3859. Prossiga. Não, a senhora informou a corrida da El, Leda e. Na posição Eldes, intercepta Upper Zulu 21, só que a posição Eldes fica muito à direita da nossa rota. Não, é Upper Zulu 44. A rota que eu tenho de vocês aqui é Upper Zulu 44, Sorocaba, Upper Alpha 310. Ok, é que na nossa navegação aqui veio Upper Zulu 21, então a gente vai mudar para Upper Zulu 44, então 3859. 3859, vou pedir um favor para o senhor, que o senhor chegue com o seu despachante, que já é a quarta aeronave da TAM, que eu tenho um problema com relação à rota. Parece que no repetitivo consta o Pesulo 44 e para vocês está recebendo o Pesulo 21. Eu vou checar. Quando o senhor me chamou para a Copa, eu liguei para Recife para saber se tinha alguma modificação. E Recife disse que não. Eu vou checar novamente para ver, tá ok? Tá, por gentileza, obrigado. Fala, Salvador, boa 9085. Para pushback, acionamento, está no 03. Gente, 9085 vai manter a minha escuta e aguardar pro push. Aguardando, 9085. Trip 5221, decolar 2105, chame controle 120.8. 208, obrigado. Controle em Salvador, bom dia, Trip 5221, decola. Trip 5221, muito bom dia, está sob contato radar, sobre o 200, sai da Arbora Elefa. 200, Arbora Elefa, 5221. Positivo, W-M-S-N-0, out of flight level 220. American Airlines 980 is called and cleared bomb for arrival to satellite level 050. Clear the bomb for arrival to 050. Autorizado o acionamento, aguardando para push. Eu tenho um tráfego que se encontra no 10 do Ocean Air, que já foi autorizado. Na sequência vai o passareto que já está aguardando e após o senhor. Ok, então número 3, Hello, American 92. Autorizado o Ocean Air 6191. 6191 do Ocean Air, completa final, chama a torre 9186 dúzia. 86, graças, boa. Torre Salvador, bom dia, Oceania 6391. Oceania 6391, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde 6391. Pra push, 6225, mantenha minha escuta e aguarda. Número 4, na sua escuta, 6225. 1-3-9. Desde decolagem, dono 042-9900. 340 restrito, tanto 3304. Tá 3859, me escuta? Me escuta, prossiga. Eu cheguei com Recife, a sua aerovia Pesolou 44. Só Pesolou 44, confere. A gente tá entrando em contato aqui com o nosso despachante técnico aqui pra providenciar essa mudança definitiva aí, mano. Tá, muito obrigada. Se ele for apresentar alguma CHG, o senhor me informa que eu já coordeno com o Recife, ok? Tá. Não seria possível fazer a coordenação agora para a Pesolo 21? Eu não, eu só posso fazer essa autorização se o seu despachante apresentar um plano, apresentar uma CHG junto à IEF, e a IEF que vai enviar via sistema para Recife. Ok, muito obrigado. Para o táxi 6312 com 126 a bordo, autonomia 330, alternando Natal. Prossegue via pátio India Alpha, quando no ponto de espera, 186, 1015 na altímetro Ocean. Patinho de Alfa, 86, quanto pronto, obrigado. Passareto 2223, após a passagem do tráfego da Avianca, autorizado push na remota no 4. Após a passagem da Avianca, autorizado 2223. Solo mais para Lima, na externa da cópia. Afirma, aguarda por gentileza, Michael Valima. Aguarda, Lima. Janeiro Alfa, alinhado e pronto, 97. Janeiro Alfa, ciente, mantém posição. Madeira a posição, Janeiro Alfa. Oceania 6311, cheque trem, vento 080 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso, pistão 1-0. Gente, baixada e travada, autorizado no 0, 6311. Prova da rotatória para a nave do presidente. Próxima 8. 208, tem um bom dia. Aqui Papai Lima, cópia. Cópia Lima. Autorizado Serra November Juliette Delta, 500 pés, decola da 17 no Axé, após decolagem direita, 0275 é o transponder, 120 decimal 8, frequência do controle. 0275 no transponder, pistão do 7 com curva direita, Serra November Juliette Delta, 286, 0275 no transponder. Corredor Axé prossegue, ok? Autorizado decolagem da 7, Ranger November. Frequência da torre, 1015 no altímetro. 18, meia torre, 1015 no altímetro, Lima. Gente, está partindo através de Paripe, o Alfa Juliette, o ajuste em Salvador, 1500, correção, 1015, 10015. Autorizado, pois, que já estava aguardando muito tempo. Para o mesmo não ser preterido, só a passagem, após a passagem dele, que será autorizado o seu push. Eu acredito que mais uns 3 minutos. Sim, no 9 horas de tempo. 6319, bom dia, prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Prossegue via Alfa e se manter a intercessão com a Juliette, 6319. Chame Alfa, decolados 2-1, chame controle 120, decimal 8. Chamaram o controle 120, decimal 8, em Granada Liberal. Bom, Rio, no Michael Palima, linha pronto, autorizado. Michael Palima, fique atento, o Charlie 150 mil pés acabou de decolar da 17. Autorizado decolagem, pistão na 7, vento 1900 graus, 1-1-2. Autorizado decolagem, atento ao asa fixa na minha frente, senhora. Vai para Palima. Marca 1015, tem bom voo até a próxima. Correção, no ponto de espera 118.6. Ponto de espera 18.6, ponto de alfa 1015, 2223, ligado. Voo 9085, após a passagem do tráfego da passarela da retaguarda, autorizado push no 03. Alvo para o Marelo, vai iniciar voo no 9085. Correu mais para Palima, decolado, autorizado o controle nos 120 decimal 8. Mais para Palima, o senhor decolou os 22, autorizado o controle, 120 decimal 8. 1208, Lima. P5221? 5221 da Trip, prossiga. Seria possível, senhorita, após arbor voarmos direto conquista? Guarde. Controle é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Papa Romeu, Mike Papa Lima, 500 pés, litoral sul, reporte através de farol da barra, quando possível ser estimado para João Durval. Controle autorizado, Mike Papa Lima vai com proa direto de Grupo Zulu em Rui Barbosa, senhora. Mudança de planos aqui no plano de voo. Se autorizado, vai direto para Rui Barbosa. O setor do Rui Barbosa, Mike Papa Lima? Desculpa, não entendi. Setor de Rui Barbosa. Rui Barbosa fica no setor norte de Feira de Santana, senhora. Gente, o Mike Papa Lima, aguarde. Aguarda, Lima. Mike Papa Lima tem condições de voar Visona Proa 3-1-5? Positivo. Tem 500 pés, Visual 3-1-5, Mike Papa Lima para o cruzamento do eixo da ILS da 1-0. Positivo, vai voar na 315 já no momento, senhora. Mantendo 15 pés da GL visual no Mike Papa Lima. Força Aérea 1398, prossiga. Salvador, Força Aérea 1398, nível 060, seguindo para Salvador, via Força Aérea 77, informação 2. Força Aérea 1398, bom dia, senhora identificação da presente proa de Pelô para a chegada bom, reporte unidade de descida. Força Aérea 1398, identificou, chegada bom, reportará unidade de descida. American 980, requesting lower. Confirm. American 980, requesting lower. Oh, descend now to 2,000 feet, KNH1015. Correction, 3,000 feet, KNH1015, American 980. 2,000 feet, 1015, American 980. Controle hoje, 6312, decolando, escuta. Bom dia. Puxa 6312, bom dia, está sob contato radar sobre o 350, saída Pucajá, Maracajó. Claro, afirmativa, assim que eu receber a modificação eu falo para o senhor. Obrigado. E... Gol no 888 estabilizou. Afirmo e avistando. No 888, completa final, torre no 862. 62. Delta 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Iniciando, 2223. Voo no 888, muito bom dia, vai passar esse ano, baixar aprovado. Voo no 888, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. 8 está sob contato radar, 63 milhas, nordeste de Salvador. Esperando 4 no 8, já no ideal de descida. Você era no 4 no 8 e desce inicialmente o nível de voo 050. Nível 050, você era no 4 no 8. Trip 5221 após arbor não foi autorizado proa direta de Vitória da Conquista. Arbor elefa, trip 5221. Seguinte, arbor elefa, 5221. Controle Salvador, muito bom, chegou 1982. Da informação, Juliette. Gol 1982, aciona identificação, desce ao 050, a chegada é a Mari. 050, Mari, 1982. Oi, Salvador, bom dia, passaredo 2224, 23, corrigiu. Ok, após a passagem da Gol, autorizado o putback, o Chanel 6225. 23. 4299, chama Recife no 251, alternando no 3325. No 251, azul 4299, bom dia. Bom dia. Mike Papalima, controle? Na escuta do controle, o Lima. Mike Papalima, do presente, está autorizado a proa de Rui Barbosa. O senhor segue direto no meu pé? Positivo, e o Mike Papalima já está na proa de Rui Barbosa, senhora. Essa proa é 315, até lá. 9085, após o pouso do Boeing 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Mike Papalima. Alfa Vitor Gillette Torre, 1862. American 980, inform traffic in position of 12 o'clock, 6 miles northeastbound, maintaining 1,500 feet. It's PA32. Na escuta, Zulu, Alfa Juliette. Informa o tráfego, posição de 12 horas, 2 milhas e meia no rumo sul, correção, noroeste a 1.000 pés, um Robson 44. Ciente, já avisado o tráfego, Zulu, Alfa Juliette. Mike Papalima, informa o tráfego, posição de 9 horas, 2 milhas no rumo nordeste a 1.500 pés, tráfego de pequeno porte. Positivo, não visual. Vai ficar ciente, senhora. Zulu Alfa Juliette, da presente pro da rotatória no 1500 pés. Ciente, pro da rotatória 1500. Saíram no 418, desce para 4000.